9h24 aqui na cidade de Foz do Iguaçu, e eu estou recebendo, né, justamente aqui no estúdio, o secretário municipal de segurança pública aqui de Foz do Iguaçu, Reginaldo José da Silva. Bom dia. Bom dia aos ouvintes, e fico muito contente em nome da Secretaria de Segurança em poder fazer parte desse programa aí para trazer alguns esclarecimentos. E vamos até falar, essa é a matéria que nós rodamos agora, ele falou da inauguração lá em Curitiba, né, de um Centro Regional de Segurança Pública, o primeiro aqui do país. Tem previsão de alguma iniciativa similar que você me comentava, até que Foz do Iguaçu pode vir receber aí uma unidade também com relação a esses centros de integração? Sim, a proposta inclusive da Secretaria de Estado de Segurança Pública, que já esteve aqui em Foz visitando o local por várias vezes, é que aqui seja instalado o segundo Centro Integrado de Segurança Pública, ainda porque a Câmara de Vereadores fez a cessão de posse de um terreno que era anexo à Guarda Municipal, junto com a Prefeitura, para o Governo do Estado, para a criação desse Centro Integrado. E que viria a trazer melhorias justamente aí para, até para intensificar essa questão que já existe aqui na cidade, de integração, atuação conjunta entre as forças de segurança? Sim, com certeza. E daí seria até para aumentar o tempo de resposta e a celeridade nas ações de ocorrências que a população liga. Não precisa ligar para telefone de emergência da PM, da Guarda, da Civil, SIAT, SAMU, Bombeiros, Fostrans. Vai ligar para um único número e é a aqueles servidores daquela central vai distribuir essa ocorrência, é para determinado órgão. E junto vai ter o sistema de monitoramento e uma central de inteligência também. Essa é a nossa proposta. E olha, espero que realmente, né, se possa concretizar essa ação, porque é algo importante, né? Um número único ali unificando tudo o que a população precisa para facilitar mesmo, porque às vezes a pessoa fica na dúvida, né? Se liga, para quem que vou ligar? Vou ligar para a Guarda, vou ligar para a Polícia Militar, vou ligar para o SAMU, para o SIAT, enfim, facilita bastante para a população e também para vocês que atuam nessa área, né? Com certeza, e otimiza o serviço, uma vez que numa situação de risco tem várias pessoas observando aquele cenário e cada um liga para um, e muitas vezes várias viaturas vão atender a mesma ocorrência ou mesmo deixa de atender, né? Porque de repente tem muita viatura num determinado local, falta para o outro. Então dessa forma você consegue melhorar, distribuindo melhor as ocorrências e o atendimento delas. Secretário, a gente, né, conversava até fora do ar aqui a respeito do sistema de câmeras, né, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, porque até algo que nos chamou atenção aí ao longo da semana anterior foi a situação aí daquela licitação, né, que estava prevista aí para a manutenção das câmeras, aquelas primeiras câmeras que foram instaladas, né, nas ruas aqui de Foz do Iguaçu. Houve uma suspensão desse procedimento? Como é que está atualmente? Sim, é importante deixar bem claro, né, o que foi que aconteceu. Mais ou menos em 2013, quando terminou a instalação, que começou um processo de convênio com o Ministério da Justiça, a Prefeitura e a Segurança Pública de Foz, receberam os recursos do Ministério da Justiça, né, da União, parceria com o município, e implantaram as câmeras de monitoramento. Ao longo do tempo, de 2009 até 2013, que encerrou todo o processo de instalação e funcionamento, deveria ter sido homologado. E não houve uma vistoria dos técnicos do Ministério da Justiça para dizer, olha, então agora está pronto, acabado, daqui para frente é por conta de vocês. E depois agora, desde o ano passado, estamos trabalhando a ampliação desse sistema. Quando os técnicos vieram, foram perceber que aquele sistema antigo já não estava mais funcionando plenamente. Hoje nenhuma câmera daquela funciona, nenhuma. Tá? Então, qual que foi a alternativa? O município ele tem que recuperar aquele sistema antigo de 124 câmeras e, ao mesmo tempo, o Ministério da Justiça, com outro convênio com o município, abriu a oportunidade para ampliação do sistema. Então, nós tínhamos 124 câmeras que o município, com recursos próprios, está recuperando. Teremos que comprar várias câmeras que não tem mais conserto e consertar mais ou menos 80 das 124. Tá? Então, foi aberta uma licitação, um processo de concorrência, né, com as empresas que tivessem interesse em participar dessa concorrência para recuperar esse sistema. E até por orientação das empresas que participaram, observaram que existia algumas falhas em alguns itens que já não existem mais, que já são obsoletos, que não atendem mais o mercado. E dessa forma, para garantir, né, o processo da própria licitação, não me já diz, né, tem que ser lícito, achou por bem o prefeito anular tudo aquilo que havia feito, tá, para garantir o princípio da moralidade, da eficiência, da legalidade, e começar do zero, para que todas as empresas possam concorrer novamente, e não desqualificar uma ou outra e chamar a próxima, né? Então, é isso que foi feito. até amanhã possivelmente já seja reaberto o processo de licitação e as empresas podem concorrer. Vamos até esclarecer, porque são dois pontos diferentes, né? Um deles é a instalação de novas câmeras, esse processo, inclusive, já está em andamento, né? E o outro processo é esse de recuperação das câmeras, isso. Ou seja, das 124, aquelas mais antigas. É, então, são duas frentes de trabalho. O primeiro de 124, que está mais atrasado, que agora vai começar novamente o processo de licitação para recuperação, com recurso da prefeitura. O segundo, que era ampliação, serão mais 134, já está bem avançado. A empresa que venceu a concorrência no dia 27 de dezembro do ano passado, foi quando assinamos o contrato lá na prefeitura, eles têm até agora o dia 27 desse ano, né, desse mês, né, até 27 de dezembro agora desse mês, para poder entregar esse sistema funcionando. Né, já foram passados aí mais de 200 quilômetros de fibra ótica por todo o parque linear da prefeitura que vai atender essas câmeras, e já estão também instalando as câmeras nos postes. Em breve a gente já tem as imagens aparecendo na nossa central de monitoramento. Ou seja, daqui até o final do ano, né, 27 de dezembro, previsão aí de que essas 134 novas câmeras... Pelo menos a metade, no mínimo, tem que estar funcionando. E com relação a essas 124 novas, enfim, tem todos os processos legais. Todo esse processo que vai começar agora de uma licitação. Demora um pouco, mas infelizmente ficamos bastante assim... tristes, né, por causa que esse processo já vinha sendo trabalhado já há vários meses. Houve a identificação desse problema bem no final, mas por sorte que foi identificado, né? Pelo menos a gente consegue corrigir dentro da própria administração, que é uma das funções da prefeitura, né, ou da administração no todo. Sempre que identificou alguma falha, tem que ser corrigido, né? Já estamos aqui no dia 5 de dezembro, já quase chegando ao final do ano, né? E já dá para fazer um balanço até das atividades aí da Secretaria de Segurança Pública neste ano, algumas das conquistas, alguns pontos importantes a serem destacados ao longo dessa atuação agora em 2018? Sim, com toda certeza. Nós tivemos um bom trabalho de ampliação das nossas atuações, né? Quando eu digo ampliação, não do número de ocorrências. Desde o começo eu falei, nós estamos preocupados em aumentar números de ocorrências comparado ao ano anterior. O que a gente quer é diminuir cada vez mais o número de ocorrências, mas, claro, sem aumentar a criminalidade. Nós firmamos aí parcerias com a Polícia Civil, né, com o projeto aí, temos a Operação Servir e Proteger com a Polícia Civil, que acontece toda semana, temos as operações integradas com o Grupamento de Trânsito e a Polícia Militar. Tivemos uma experiência bacana com a Polícia Militar, trabalhando lá no Copom, para conhecer como que funcionaria um projeto piloto desse centro integrado, né? Agora, por causa do Natal e outros trabalhos, acabamos retirando os guardas de lá para poder atuar em outras frentes, né? Mas já temos aí um ponto positivo, que é, né, essa vontade política de criar esse centro integrado, né, dentro ali da estrutura da própria Guarda Municipal, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Estamos caminhando já para... já temos algumas reuniões firmadas já com outros órgãos sociais e educacionais também, e sociedade organizada, para a criação de um plano municipal de segurança pública, que não tem no município, um plano efetivo, né, de segurança pública, que agora nós vamos fazer esse plano junto com as medidas, as orientações do Ministério da Segurança Pública, recém-criado, que também criou o SUSP, né, o Sistema Único de Segurança Pública, e dentro do SUSP tem também o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Então nós estamos adaptando nossos estudos para criarmos também dentro do município um Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. Já recebemos o ok também da Prefeitura e da CIF e outros órgãos aí que fazem parte também da Segurança Pública e com conselhos para a reativação do Conselho Municipal de Segurança, que estava parado. Tivemos a satisfação de termos aqui a criação de um CONSEG na região da Vila, que também é um conselho de segurança que ajuda na discussão sobre os temas relacionados à segurança pública e defesa social. E dentro da própria Guarda Municipal estamos trabalhando a capacitação. Inclusive temos hoje uma Guarda Municipal lá em Curitiba, na Escola Superior da Polícia Civil, participando de um treinamento para repassar e multiplicar aqui para os guardas municipais aqui de Foz, né? Que isso aí representa uma economia muito grande para o município, que temos que ter uma capacitação continuada anual para manutenção do porte de arma. Isso era pago ou conveniado. Agora nós temos tendo o nosso quadro de instrutores, tem uma economia no mínimo de R$100 mil por ano. Com relação até ao combate ao vandalismo, a gente abriu o programa hoje, né, falando aí de questões relacionadas a ações em praça pública, também aí uma nota que foi divulgada pelo Fostrans sobre vandalismo num dos pontos de ônibus ali da Avenida JK, né, o equipamento que estava em teste ali para a utilização de energia solar. Como é que funciona esse trabalho de combate ao vandalismo por parte aí da Guarda Municipal, enfim? Porque é uma tarefa bem complicada também, né? É uma luta diária, infelizmente. Nós temos esses vandalismos que acontecem nos órgãos públicos, né? Então você vê, muitas vezes, um morador de uma determinada região, ele acaba depredando a escola, a creche, o posto de saúde que ele e a família dele vai utilizar. E agora, imagina, com essa iluminação de Natal, tentando embelezar a cidade para valorizar tanto o município como também os turistas, a gente tem que demandar um esforço muito grande, às vezes tirar guardas de outros postos para ficarem fiscalizando esses equipamentos públicos, né? Que deveria, na verdade, ser cuidado pela própria população, mas tem aquele número mínimo, né, de pessoas que acabam estragando tudo que é feito para a maioria. Conversei aqui com o secretário Reginaldo José da Silva, ele que é secretário municipal de Segurança Pública aqui de Foz do Iguaçu, falando aí sobre vários assuntos, né, relacionados à pasta. Secretário, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Nós que agradecemos em nome da Secretaria de Segurança e da Prefeitura também.